E aqui está, mais um podcast das pessoas, é gravado no dia 12/10/2019. Uf, quantas coisas mudaram pós o último podcast que ficou gravado. Meu Deus, a campanha eleitoral, sempre baseada nas mudanças climatéricas, parece que acalmou um bocadinho, muito convenientemente. A ONU está sem dinheiro, uma instituição avaliada em 3 bilhões de dólares, afinal. Parece que o Guterres fez o que faz de melhor, como fez cá, e secou os cofres. Mas até numa tentativa desesperada, engraçada, de se agarrar a esta causa agora, que tanto dinheiro tem a render, porque o Guterres também é muito centeno dentro dele próprio. Independentemente disso, porreiro, cá estamos, a UEN a entrar em falência técnica, de lembrar as ameaças do Trump, tipo, se todos os aliados que passamos a vida a proteger não pagam a sua conta, a gente também começa a pagar atrasados e vocês vão tossir. Falando no Trump, que até é tipo, está coligado, digamos assim, com este tipo de situação. Temos mais uma tentativa de destituição em relação ao Donald Trump, porque parece que é essa a tendência que os mídia têm, de pura e simplesmente, quando não gostam de Bolsonaro, de Salvinis, e de Donald Trump, obviamente, porque imaginem vocês que o Donald Trump tinha um vídeo idêntico em relação à quase agressão, com a falha da atribuição da medalha de mérito àquele segurança por ter salvo uma campanha, mais a medalha de complacência aos mídia por terem falhado em reportar essa situação tão constantemente, como se fosse outro líder qualquer, daqueles que eles não gostam. Por isso, parabéns às ramificações como tentáculos de polvo que existem dentro deste projeto do globalismo que nós estamos todos a viver. Porreiro, tudo concertado ao som da concertina e nós todos apiados ao som do contrabaixo. Enfim, vamos lá então estudar este novo alarmismo em relação à nova hipótese de banir o Donald Trump e depois vamos ouvir até, digamos, clipes mais para a frente de evoluções geopolíticas que estão a acontecer em termos territoriais muito importantes, em que Portugal simplesmente continua a ver os jogos da seleção e continua a não perceber o porquê da importância de estarmos ou não envolvidos neste tipo de decisão que é tomada sem a nossa opinião nem informada nem pedida para o ser exercida, daí termos que sempre pagar a conta. Também tivemos ontem o perdão da Banco ao Sporting. O perdão da Banco ao Sporting. Uau! Mais uma conta que nos vai sair do bolso. Eu propunha sinceramente que não sei qual é o banco que deu o perdão, ou se é um conglomerado, ou se é uma associação, quer lá saber. Eles costumam-lhes chamar de SADs, não é? Sentam-se aqui, sentam-se ali, chupam, chupam, chupam. Eu até propunha o seguinte. Ok, a gente já sabe que vai ter que pagar isso indiretamente, com juro, porque estes chulos não se contentam com menos. E visto que todo o sistema judicial e penal português está absolutamente corrupto, porque toda a gente tem muito mais dinheiro a perder do que justiça a atribuir, ou até propunha que a próxima sociabilização da banca, que há de se justificar a corresponder no seu perdão da dívida ao Sporting no próximo Orçamento de Estado, que deve arrancar logo em atribuições de fundos, como este último, logo no primeiro dia do ano, em que dois bancos chegaram-se logo à frente, os suspeitos do costume, um que nem devia e um que já devia ter vergonha de... Vocês sabem quais são? Agarraram-se logo. E agora, ainda nem sequer percebemos bem que rede de coligação de esquerda é que vai sair daqui, mas já podemos ter a certeza óbvia que o Orçamento de Estado vai ser sempre aprovado, com aquele teatro mediático do costume de nós só o fizemos pela estabilidade financeira, porque a estabilidade financeira nunca serve para justificar esta legislação de fronteiras abertas, obrigado Tratado de Marrakech, de estar a aceitar isto tudo. E depois lá vem o Erdogan, que os números variam entre os 2 milhões, muito simpaticamente, quando passa em rodapé na televisão, para os 3.6, que ele ameaçou mesmo de injetar dentro da Europa, e eu acho piada, porque a Europa, além de não se pronunciar, até parece que a gente não tem algum tipo de capacidade de proteção de alguém atracar por ato de guerra nos nossos portos, mas estamos tão dentro deste sistema de solidariedade que até já temos uma guineense a governar Portugal. É? Bacana. Nós pagamos, tu invades. Continua tudo na mesma. Mas então vamos rebobinar novamente. Vamos começar pelo princípio. Vamos ouvir mais um daqueles exemplos que eu adoro. Porque eu gosto muito de apontar o dedo aos mídias, porque os mídias são responsáveis por as pessoas à nossa volta andarem a pensar mal. Muito responsáveis. São um tentáculo do poder do globalista. Com o seu poder financeiro, tecnocrático e etc. Então vamos lá ouvir o óbvio para quem ouve estes podcasts, não é? He should be impeached. A constitutional clash. Constitutional clash. Constitutional clash on Capitol Hill. This morning, a constitutional crisis is brewing. In a scathing letter to Democratic leadership in the House, President Trump announced he will not cooperate with the impeachment inquiry. Democrats quickly shot back, warning the president that he will be held accountable. Cá está, tudo a cantar em coro, até em Portugal, como nós sabemos. Qualquer tipo de jornal, não interessa, sempre a atenuar. Sempre a amparar, sempre a pôr o colchão, mas quem tocou a campainha? Só um bocadinho. Ok, era um comercial, obviamente, a tocar piano, porque sabem que está na hora de introjar as pessoas quando elas estão no fim de semana a tentar relaxar ou até fazer alguma coisa de produtivo, porque são lacaios da corporação, porque estão em desespero dentro deste mercado atual de trabalho que. São umas vítimas, são os culpados, são os peões. Pronto. A gente depois também fala nisso, porque também vou parar até à China. Mas pronto, ouvimos este clipe da concertação mediática e porra, porque é que haviam de tocar a campainha? Isto quebra mesmo o momento, meu. Então vamos ouvir assim só em tipo clipes da mandar fora, antes de começar com os assuntos mais sérios. Vamos ouvir a Elizabeth Warren, que sempre se safou por se associar a uma minoria, porque democraticamente. Segundo o termo, não é? As minorias é que nos governam, segundo nos querem convencer, que era uma nativa americana, que o Trump fez o desafio, até pôs dinheiro em cima da mesa, como se fosse uma aposta. Ela fez o teste, caiu abaixo dos resultados muito espetáveis e completamente falseados em relação ao que ela sempre disse a si própria, mas como ela é uma democrata, leva sempre o perdão, porque é o equivalente aos partidos de esquerda. Ela também pode chegar ao Congresso americano e abanar a bandeira de Guiné, que ninguém vai, tipo, levantar uma sobrancelha, que nem o Costa, a tentar agredir um velhote, porque já está justificado. Ele era militante do CDS-PP, por isso é justificado matar qualquer tipo de pessoa que tenha algum tipo de perceção que se encosta à direita, porque tornou-se na palavra feia, apesar da esquerda trazer a herança sangrenta. Que sempre trouxe no século XX. Mas vamos ouvir a Elizabeth Warren a dar uma bacurada tão linda que é digna de se passar e de ouvirem. This is the first time they've allowed a camera crew inside this high security prison, home to. Não era este o clipe, obviamente, só um bocadinho. First question that I asked you about limiting guns. So one of the things that helps accomplish, at least as best we can understand the data, is that it keeps people from bulking up in the middle of a crisis, and serves as a flag. If someone, look at some of these folks who've gone out and bought a whole lot of guns at once. I'd kind of like to know about that, and say there's actually going to be a federal limit on this. Vem aí a parte importante. Agora é que convém tomar atenção. É mesmo delicioso. Is it going to solve the problem all by itself? No. Does it survive constitutional scrutiny? Yeah. Can you limit a... No question. Pronto, é tipo, ok, mas isso é legal dentro da nossa Constituição? Não! Ok. Até o. Não sei se era um jornalista, não sei quem. Eu não pergunto mais nada. Tipo, obrigado, já respondeste tudo e entalaste a ti próprio. Não sei se foi um faux pas, mas é esta a vontade que a esquerda tem, quer de impor a sua vontade de tal maneira tão ditatorial, em nome de termos completamente deturpados em termos de percepção, que estão já a ser, digamos, muito estrategicamente influenciados nas escolas para as gerações mais novas realmente. De ficarem com a percepção deturpada do verdadeiro significado das palavras que eles usam contra nós próprios. Isto é incrível. Isto é um esquema. Isto é uma coisa. E pronto, e comecei a passar um clipe por engano, mas até é ótimo, assim, permite-me fazer o segue. Isto é que é fixe gravar, assim, uns podcasts mesmo à maluco. Fuck it. É mesmo assim. Realmente, de um americano. E. americano. Vocês vão ouvir he's pronounced that he's American as hell. He's such an American guy that can't even talk properly. But he's an American que caiu na propaganda dos ISIS. ISIS. É, eu já disse uma vez, várias, no podcast, o que é que a abreviação dos ISIS podiam ser. Eu não vou dizer agora, mas toda a gente sabe que basicamente vai ter sempre um sítio. E agora vamos começar esta parte da Turquia, esta parte do Erdogan, esta parte que nós andamos a ver nas notícias, a ser usado sempre pejorativamente contra o Trump, porque vamos lá pôr as coisas no sítio certo. Portanto, estamos prestes, até o mercado de apostas asiáticas aposta na Greta, na nomeação do Nobel da Paz. Eu não sei lá o que é, eu já sabia que o Nobel da Paz continua a atribuir prémios que só avançam à agenda dos globalistas e basicamente quem os recebe acaba por, ou já o tinha, tanto sangue nas mãos que até o nome está deturpado. Mas depois, como piada, podemos dizer que o próprio nome do inventor, como fez a dinamite, enfim, que é algo muito útil para os rebeldes radicais, que tal como a outra diz que afinal o radicalismo é uma palavra muito pacífica, porque com as palavras nos enganam, algo que os políticos fazem muito eficazmente. Independentemente disso, lá estamos nós com o problema de... porque o Donald Trump, se calhar, eu até diria, por causa desta conversa do Nobel da Paz... Será que o Trump não mereciasse um Nobel da Paz? Porque eu, quando começo a fazer as contas entre todas as presidências dos Estados Unidos, por exemplo, no meu tempo de vida, parece-me que a percentagem de início de conflitos, eu não estou a dizer que ele os tenha parado, porque até o poder de um presidente dos Estados Unidos, dentro da percepção pública e dentro da realidade, que a gente sabe que o complexo industrial americano tem uma influência tão grande, fora o sistema financeiro do Fed, que é uma invenção que vem em escrituras religiosas há muito tempo, e tudo está assim um bocado pelos tomates. Eu até acho que no meio deste... Porque um presidente é tipo o papa temporário, é o ator secundário dentro desta peça do globalismo. E então tem um certo poder que é mais tipo o poder de uma cortina, o poder da peça do teatro, o poder da distração, da deflexão, da falta de atenção, do dar que falar, do fazer perder tempo sem apontar o dedo realmente. Vamos falar de sintomas, não vamos falar das doenças. Acaba por ser um pouco limitado, mas se nós compararmos, lá está, quantos conflitos é que esta presidência já começou, ou, aliás, até aos poucos, parece que os começa a suprimir, porque até são decisões estrategicamente inteligentes para eles, não os podemos censurar. We interrupt this program to bring you a special report. Bom, fui interrompido, como é costume, aproveitei e almocei. Independentemente disso, eu estava a falar no interesse dos Estados Unidos, porque realmente foi mais ou menos isso que o Trump prometeu fazer. Uma das coisas que ele também prometeu fazer no tempo da campanha eleitoral, que é coisa que nós não estamos muito habituados a ver os nossos políticos a fazer, é cumprir as suas promessas, foi retirar-se da Síria. Não escalou o conflito com a Coreia do Norte, está-se a retirar da Síria, há o problema dos curdos, já vamos falar dos curdos, mas também vamos falar de americanos que se envolvem nestas situações dos ISIS e o Trump a tomar algumas providências que são altamente vantajosas para o país deles. Quem dera a nós, quem nos dera a nós haver um líder que tivesse também com o assento parlamentar ali com a sua influência equivalente a fazer algo de jeito por Portugal, mas não. Aparentemente, os socialistas continuam-se a queixar até das políticas de não escalada de conflito que o Trump pratica a nível mundial, porque os socialistas queixam-se da América por ser imperialista, por ditar o seu poder bélico em cima da sua vontade em relação a todos os países, que estão espalhados em vários conflitos. O Iémen é dos mais esquecidos diariamente, na boa. Se lixe. Ora, e quando tens um fantoche que até consegue abafar algumas chamas, eu acho que até é bastante louvável para os socialistas que criticam o tal imperialismo americano, que eu também não concordo, eu estou do vosso lado nesse aspecto. Só fiquei atónito Como é que depois, quando estão perante um homem que os mídias vos ensinam a odiar antes sequer de ter obtido o cargo, que foi uma ajuda, que não admitem, porque os mídias ajudaram o Trump com a sua campanha barata de ridicularização, agora ficam chateados porque estão tão focados na oposição de qualquer política, que seja que ele pratique, que até promova a paz a nível mundial, só por ser do contra. Só por ser do contra, sem argumentos, sem factos, simplesmente com os mesmos argumentos do costume, fascistas, racistas, nacionalistas e etc. Não é? Porque, aparentemente, este kumbaya é aceitar os tais desculpa de refugiados de guerra, enquanto vemos o imperialismo americano / israelita a ser praticado por este mundo fora, nós levarmos com as consequências, continuarmos a promover a igualdade e continuarmos a promover o bombardeamento de civis e da população que lhes traz a desculpa para virem deturpar a nossa sociedade, porque está dominada por quem foge ao crime de guerra e não por quem realmente era um inocente no meio da equação. Mas depois há vários inocentes no meio das equações. Como, por exemplo, aparentemente agora Portugal é a Guiné. Mas vamos ouvir um americanozito feito parvo, só para começar a discussão da Turquia, que ainda é objeto de discussão de pertencer à União Europeia, porque não tem nada a ver com a Europa, não tem nada a ver com a nossa cultura, e sinceramente é um tal puppet que foi promovido pelos Clinton, pelos Bush, pelos Obama, que de repente, quando o Trump corta as relações porque nem sequer são vantajosas para a Europa fica em silêncio, obviamente crítica ao Trump por causa do sistema mediático, e é estrategicamente bom para todos, menos as consequências que nós podemos salvaguardar, mas nunca as vamos praticar, mais uma vez, graças ao Tratado de Marrakech, porque só atraca aqui quem a gente quer. E o Salvini já faz isso mesmo. Por isso é que ninguém gosta dele, não é? Porque o objetivo é a destruição. Vamos lá. This is the first time they've allowed a camera crew inside this high security prison, home to 5,000 ISIS captives, including ISIS leaders and the men who built their deadly bombs, according to the guards. Hi, are you American? Of course. It was not where we expected to find a 22-year-old from Minneapolis. No. Abdelhamid Al-Madiyoum agreed to tell us his story, but we can't know for sure whether he was speaking freely. He told us he was recruited to ISIS through a contact on Twitter. He said, do you want to speak to someone in ISIS? I said, yeah, of course. He was bombed. Ele foi contactado através do Twitter pelos ISIS. Alguém já recebeu essa DM? Mas tudo bem. Portanto, deixa lá perceber bem. Portanto, os ISIS contactaram este coitadinho através do Twitter. E eu diariamente vejo, digamos, figurativamente, os nossos camaradas a serem constantemente abatidos, e eles estão a milhões de quilómetros de distância de ser algo, como os ISIS. Como é que tantos users que a gente conhece, isto é Portugal, a nossa fatia no Twitter é insignificante. A gente até se safa pela falta de atenção, porque eles têm coisas maiores para andar a gerir, como a rede americana, a rede asiática, a maior delas todas, a maior responsabilidade delas todas. E, obviamente, a defesa da propaganda. Mas engraçado, pô, se alguém ia receber a mensagem do ISIS no Twitter, não? Alguém experimente fazer report, porque o report cai muito fácil em cima da gente, mas parece que não cai tão facilmente em cima de organizações reconhecidas mundialmente no mundo ocidental como terroristas, continuarem a operar dentro destas plataformas de uma maneira que quase que justifica depois dizerem do género, foste banido. Claro que foste banido, porque pessoas como tu andam a atrofiar isto tudo, o seu radical. Mas, felizmente, temos uma guineense a redefinir a palavra do radicalismo, que aparentemente significa paz, por isso vamos ver se esse argumento serve para nós. Não. Nunca há de servir para nós. Vamos continuar a ouvir. Bombarded with ISIS propaganda videos, he told us, not the ones showing gruesome beheadings, but explaining that ISIS was helping Muslims. He says he entered ISIS territory in 2015, hoping to become a doctor. How did they treat you? Pretty much, they gave me a blank check. Doctor, o Dr. Kevorkian, só se for. To buy whatever I wanted. Did you not know that it was a terrorist organization when you joined it? To be honest, I was kind of a conspiracy theorist a little bit. Yeah, but it's a terrorist organization, Abdo. It's a terrorist organization that's carried out attacks. Põe, desculpa aí o barulho. O que é que aconteceu aqui? Ora, isto foi uma peça que passou no mainstream. Está a expor um americano com uma pronúncia muito duvidosa. E o que é que houve aqui como associação para isto passar no mainstream, mesmo nestes segundos que acabaram de passar? É que ele acreditava em teorias da conspiração. Estão a ver o pacote em que estão a englobar isto tudo? Tinha que haver uma razão por isto passar no mainstream, subentendida. Ora, isto é um... Porque o termo do teorista da conspiração, o homem do chapéu de alumínio, que vê a coisa de uma forma alternativa, porque hoje em dia, com tanta informação na mão, parece que temos que marchar à lá 1984. Aparentemente, como houve aquela associação pejorativa e mediática, porque o termo continua a ser usado em tribunal no julgamento de qualquer crime, mas socialmente ou mediaticamente, aparentemente, acaba por fazer com que alguém que não acredite na versão oficial da história e os mídias que tão mentem diariamente e obviamente continuam a perpetuar as suas mentiras, conseguem arranjar uma peça deste género que parece que até está a expor qualquer coisa em relação àquele esquerdista que acredita, o socialista, que acredita que a América realmente é um império e depois corta as vasas em relação a alguém que ainda traga uma opinião um pouco mais diferente, porque, ao fim e ao cabo, eles ainda nem sequer notaram que estão a patrocinar a escalada do conflito e tudo o que são doutrinados a odiar é patrocinado pela ideologia deles. Então já temos aqui o refúgio intelectual de qualquer pessoa que queira justificar a sua opinião, por mais hipócrita ou contraprodutiva, continua a achar, ou veja, ou sinta, mas não admita, que o seja. Cá está. A associação do teorista da conspiração com os ISIS. Lindo. E, entretanto, estão a expor uma peça que não evidenciam, por exemplo, um americano que, obviamente, não nasceu naturalmente na América, notamos pela pronúncia, foi radicalizado através do Twitter, porque era um homem que acreditava em teorias da conspiração para ir lutar contra o tal império que os socialistas defendem, aparentemente, quando o Trump quer retirar, de continuar a escalada deste conflito. Isto é tão hipócrita, que é tão lindo, mas como é que uma pessoa consegue pôr isto em 240 caracteres sem ser banido no Twitter? Nunca. Por isso lá vamos gravando estes podcasts. Vamos lá acabar este clipe. Eu até vou rebobinar um bocadinho só para se deliciarem com isto. 15, hoping to become a doctor. How did they treat you? Pretty much, they gave me a blank check to buy whatever I wanted. Did you not know that it was a terrorist organization when you joined it? To be honest, I was kind of a conspiracy theorist a little bit. Yeah, but it's a terrorist organization, Abdo. It's a terrorist organization that... E ele admitiu que havia bom financiamento em background, que é mais uma razão para suspeitar de realmente quem anda a patrocinar estes grupos terroristas para inventar a conveniência da escalada do conflito para... Porque o caminho para Damascos... Não, como é que é? O caminho para Teherão passa sempre para Damascos. Por Damascos. É estratégico, é territorial. Este podcast é tipo estar na altura de sacar um mapa mundo da zona... Para começarmos a perceber bem o quão criminoso é a informação que nos passam nos mídia todos os dias a contextualizar este conflito, como se até quando falam da Turquia como candidato à União Europeia estivéssemos a falar na mesma região, que é absolutamente absurdo, na minha opinião. Mas pronto, isso é a minha opinião, mas este podcast convém sacar o mapa. Carried out attacks. Here's the thing. People like me that see this, that... First of all, don't really believe the news. You heard him right. You thought ISIS terrorism was fake news. Like many in this prison, he claims he was never an ISIS fighter. Instead, he says he was a victim. He told us he lost his arm in a US airstrike. Outra associação que houve aqui. Fake news. Os mídia nesta peça estão a dizer assim: se tu acreditas que estás a levar com notícias falsas, és um candidato potencial a juntar-te aos ISIS. Por este tal americano que nem sequer fala como um. Sabe inglês, a pontapé. Enfim. Mas esta peça está recheada de justificações para os socialistas continuarem a ser os hipócritas do costume. Fake news. Like many in this prison, he claims he was never an ISIS fighter. Instead, he says he was a victim. He told us he lost his arm in a US airstrike. Others here also have terrible injuries. Some are children. But there's no question this is a dangerous place. The guard showed us this attempted prison break from just 4 days ago. They want foreign governments to take their citizens home so they can't escape and rejoin ISIS insurgents. Abdel claims he was interrogated here by FBI agents who said he could face 15 years in prison in the US. 15 years is a very long time for mistakes you made coming to Syria. So you feel you deserve to be forgiven? I would say that. Então, mas o auto-intitulado americano, para começar, agora não quer voltar porque tem medo de pagar o preço das consequências de se ter voluntariado para ser uma marioneta dentro deste grande esquema global. E os mídias ainda vão buscar esta peça noticiosa, com as suas palavras subtis, sempre a perjurar, seja quem for que pense o contrário da versão desta história, porque isto foi uma peça... Não só a ridicularizar esta história, que já é ridícula para começar, como usada para associar pessoas que vão contra esta ideologia, desta explicação tão básica, que não faz sentido. Não faz sentido para quem? Esta é que é a parte frustrante. Não faz sentido para quem? Para meia dúzia. Porque as dúzias e dúzias e dúzias andam todas divertidas a debaterem esta doutrina sem qualquer base de fundamento. As pessoas até andam a discutir tudo num timeline de ontem para hoje. A própria história além de estar a ser manipulada para estas gerações que vêm à frente para terem uma voz mais alta para nos calar, porque têm o poder depois económico, como escravos, que nem notam que fizeram a cama para eles próprios, bem que a gente os avisou, de ter de estar a pagar o preço de estar calados. E tudo o que nós dizemos pode vir a ser uma alucinação. Então vamos tentar compreender melhor o porquê as consequências destas peças todas de propaganda que estão a acontecer à nossa volta em relação à Turquia. Porque, pronto... Eu gosto de fazer o meu podcast uma coisa mais geopolítica, porque isto bate tudo tabela em Portugal. Tudo. Bate tudo em tabela, porque nós temos líderes tão mesquinhos, que nos vendem tão barato, que não erguem o seu pulso até com a sua herança histórica que representam, pensamos nós, e sinceramente não passam de agentes imobiliários para os interesses financeiros deste dinheiro inventado, continuar a vender Portugal e a nossa soberania, que já está mais que vendida, ao preço mais barato. E hoje em dia até a China é algo que realmente temos que ter atenção. Mas vamos começar então. Eu não sei se já disse que o Richard Gere anda sem papéis há muito tempo por causa do domínio da China. Não sei. Bom, ok. Porque ele defende o Tibete. Vamos começar com a parte que os mídias foram-se focar como argumento, e isto depois também liga um bocado com a UN, ONU, camarada Guterres, de o que os mídias pegam em relação àquela parte do nacionalismo que é tipo, é conforme o ouvido que houve, não é? Now the Kurds are fighting for their land, just so you understand. They're fighting for their land. And as somebody wrote in a very, very powerful article today, they didn't help us in the Second World War. They didn't help us with Normandy, as an example. They mentioned names of different battles. They were there, but they're there to help us with their land, and that's a different thing. In addition to that, we have spent tremendous amounts of money on helping the Kurds in terms of ammunition, in terms of weapons, in terms of money, in terms of pay. With all of that being said, we like the Kurds. This is like Israel and the Palestinians, okay? There's only one difference. Maybe the hatred's even greater. calma aí, eu agora tenho que parar o Sr. Trump, porque para já o Kurdistão realmente é uma ilusão. Aqui este paralelo que foi feito, porque obviamente se queres continuar a ser presidente dos Estados Unidos tens de dizer estas coisas, aqui há um prego, porque o problema do conflito israelo-palestiniano é que um invadiu oficialmente o território de um país que estava oficializado, digamos, dentro das contas da ONU, por assim dizer, porque até Israel é o Estado que mais falha em promessas por cumprir em relação à conivência e convivência que deviam ter com o povo filistino, palestinianos. Os curdos não. Os curdos realmente sofrem da premise que a propaganda israelita atribui aos palestinianos, porque já se esqueceram do contexto do qual queriam aglomerar aquele terreno que estava oficializado para o tomar, sobre subvenções e acordos feitos pela própria ONU, ao Guterres, né? Não estás a fazer essa merda ser cumprida. Além do mais, com a América com o seu poder de veto, porque tem pago sempre a conta, a própria ONU anda sem dinheiro, como nós sabemos, porque aparentemente o Trump disse, pá, paguem também a vossa fatia, porque já que eu sou governado por judeus, que se auto-intitulam de semitas, eles estão a ser semíticos, né? Com o dinheirinho, por isso, espera aí um bocado com a despesa. Isto traz uma grande história assim por trás, mas a comparação realmente não é genuína, mas é puxada até aqui pelo nosso camarada Trump, porque ele, como homem de negócios, sabe que não deve bater na mão do patrão, porque ele está por ali só por um bocadinho. Então isto torna realmente a coisa complicada. Ele está a jogar os dois lados da moeda. É isso que eu tenho que admitir, que eu gosto no Trump. Ele está a jogar o jogo por um lado, mas está a retirar a coisa por outro. E a coisa por outro é vantajoso até para a primeira parte. O único problema é que os mídias se querem encaixar e correr com o Trump a torto e a direito, e aqui na Europa mais vale dar o contexto errado do que falar das consequências do que o Erdogan anda a ameaçar aqui para cima de nós. Vamos lá continuar, isto vai ser compreensível. Isto é um assunto complicado. O problema é que os mídias simplificam a coisa de uma maneira que depois é impossível estar a discutir com alguém o problema de onde é que ele vem, porque isto traz história. Não é só o próximo clássico do Benfica Sporting com o recordado dos golos desde 1900 e troca a abelha. Isto já vem antes disso, mas ninguém se dá ao trabalho de explicar o contexto que vem de antigamente, porque os curdos são quase assim uma coisa como ciganos mesmo, são nómadas. É o que depois tentam fazer esta analogia, e aqui o Trump, enfim, está a ser um diplomata, mas está a ser um mentiroso. Is that possible? Maybe not. I campaigned on ending the endless wars. We're all over the world fighting wars. Half the places, nobody even knows what they're doing over there. And I feel that we are doing the right thing, and I think the country feels that too. We've had tremendous support outside of the Washington, little Washington area, and even in Washington, people are saying you're doing the right thing. E esta foi a parte que está dissimulada. Aqui é que ele é. Aqui é que ele é o homem de negócios, mas isto não foi dissecado. Não, aliás, é sempre o costume. Agora, de repente, e não é para admirar, não é? A esquerda e o socialismo está toda de lado dos curdos, porque eles basicamente são a coisa mais parecida que a gente pode chamar no Médio Oriente de ciganos. Andam por aqui, espalharam-se. Vamos então, porque eles sempre foram usados como instrumento de alavanca. Lá está, o mundo decide estrategicamente, através de forças infiltradas, para derrubar estados, para derrubar fronteiras, para reescrever o mapa-mundo, que qualquer coisa serve, nem que o mal da fita sejamos nós, nem que o bom da fita sejam os outros, é a conveniência. E como está tudo assim tão, com um índice de atenção tão baixo, eles conseguem enganar as pessoas a nível diário, mesmo que se contradigam historicamente num curto espaço de anos. As pessoas esquecem muito facilmente, vive tudo um bocado dentro da mentira instantânea. Então vamos começar pelo Colonel Douglas McGregor, que tem experiência no terreno. Vamos ouvir a análise dele. Não. Vamos para outra parte. Vamos ouvir o vídeo da Syrian Girl. Podem dizer, é um instrumento de propaganda de Bashar al-Assad. E eu posso-vos dizer, quer dizer, vivemos rodeados de tantos, porquê que também não podem ter um? Vamos ouvir a outra parte da propaganda. Porque o problema da outra parte da propaganda, que está sempre a ser suprimida pela nossa parte da propaganda, é que responde melhor às nossas dúvidas, que é uma boa técnica para a propaganda. Mas pelo menos vamos ouvir as duas partes para complementar algum tipo de opinião que venha no meio disto tudo, porque a conclusão já nós todos sabemos. O Trump faz o que quer, Israel vai ficar a ganhar com isso na mesma. Estão aqui a haver associações, novamente, com os curdos, como se fossem os palestinianos, que não têm nada a ver com os gajos das teorias das conspirações e os ISIS. É sempre o mesmo esquema. E faz mais sentido. Mas isto é preciso ter um mapa mundo à frente. Vamos ouvir o clipe dela. The media is also not telling you that, like ISIS, the Kurdish YPG are attacking Christians in North Syria. They have shot and killed a Syrian Christian militiaman, assassinated Assyrian leaders, and bombed Assyrian restaurants. And just like ISIS, the Kurdish YPG used child soldiers. The media prefers to show you only their use of female fighters. Some of these kids have died in combat, and this March, two primary school girls were kidnapped by YPG and forced to enlist. When their parents protested, they were beaten up. And, just like ISIS, the Kurdish YPG's ultimate goal is to steal Syrian land and make a state of their own, first going through the pseudo-federalism route. The leader of Kurdish YPG, Saleh Muslim, stated that he planned to use Raqqa as a hostage in order to blackmail an unwilling Syrian population into accepting federalism. Some of you might say, but Kurds deserve their own state, or Kurds deserve autonomy, but I'm afraid you've been under a lot of propaganda. Ela disse Estado, ou como é que ela disse? Estado. Ela não disse país. Deixa-me rebobinar um bocado. Deserve their own state, or Kurds deserve autonomy. Estado ou economia? Ora bem, quem é que lhes vai apresentar a economia? Quem é que está a convencer alguns líderes dentro de uma comunidade nómada? Quem é que os está a representar, se não os interesses ocidentais, a falar em nome de um povo que é disperso? Estão a ser instrumentalizados. E estão a ser instrumentalizados até aqui nesta versão. Mas mesmo assim, há aqui informação mais útil do que é costume. But I'm afraid you've been under a lot of propaganda on Kurdish history, especially in Syria. The word Kurd simply means Iranian nomad, in the same way that Bedouin means Gulf Arab nomad. Nomadic peoples, like Bedouins, Gypsies and Kurds, don't have states because by definition, nomads move around. Ali Tahir Ibrahim and his family are Kurdish nomads from the Nirway tribe. Kurds are ethnically Iranian. They speak an Iranian dialect and wandered out of a region of northwest Iran called Kurdistan. You can see from this map how the Kurdish tribes flowed out of northwest Iran into Iraq, Turkey, and minimally into Syria. This is why Kurdish people are divided between four nations. They wandered into them, not because a historic place called Kurdistan was divided by Sykes-Picot. There has never been a Kurdistan or Kurdish civilization in history, no artifact of it. The areas of Turkey that the PKK Kurds claim is their ancestral home used to be Armenia before the Armenian genocide. And Syria is the birthplace of civilization. Kudos em ter proclamado o genocídio da Arménia, mas obviamente como também acaba por ser uma porta-voz bem mais legítima do que qualquer um de nós, porque pelo menos está mais dentro da zona de conflito e ele vai com as consequências do que nós, tinha que dar a sua propaganda da proteção do Irão porque é o passo à frente. Mas é estratégico porque pelo menos está um passo à frente do conflito, porque ao menos é uma forma de simplificar o discurso do plano estratégico a longo prazo já meter na cabeça das pessoas que acreditam em teorias da conspiração e depois ainda se juntam aos ISIS, segundo a peça anterior, que realmente, em última instância, estar a proteger os curdos é estar a proteger o Irão, o que protege a Síria de certa maneira. É um assunto um bocado complicado, mas... Mas lá está, é por ser complicado que os mídias não gostam de explicar, porque a gente não quer pôr as pessoas tipo, ah, vamos, mas é mudar de canal, prefiro ver a antevisão, ou o resumo, ou a pré-análise, ou a pós-análise da porcaria de um jogo de futebol júniores, que houve uma merda qualquer, que não sei. Pronto. Então vamos passar ao tal homem que tem experiência no terreno, McGregor, Cornell. Ok, vamos ouvir uma análise de um militar dentro da região que também traz uma certa honestidade que eu falho em ver os comentadores em Portugal a discutir esta merda, porque isto é tudo instrumentalizado só para mandar abaixo o Trump, porque aparentemente o pessoal da paz quer uma escalada do conflito. Então vamos ouvir as coisas de outra maneira. E depois, destes dois clipes deste coronel, vamos passar para o Steve Pashenik, que muito cinicamente, fala das consequências para a Europa que os mídias falham em discutir em relação a este ponto de interesse que a América fez para eles próprios, e acho que a única coisa que nós na Europa que vamos pagar as consequências temos é que ter pena de não ter a soberania nem a liderança para tomar uma atitude do género do Salvini, porque se isto realmente acontecer, graças às políticas da Merkel, em nome da União Europeia, ele vai-se isolar e vai-se safar, e o povo italiano vai perceber, e a Europa vai comer mais uma grande fatia do bolo da sua própria autodestruição económica, social e cultural. Well, the swamp is clearly very disturbed, because the president has done something... Ele começa logo a chamar aquilo de um pântano, que é coisa que se o Trump dissesse publicamente, impeach, impeach. Well, the swamp is clearly very disturbed, because the president has done something that I have not witnessed in the last 30 years. He's actually injecting strategy back into American foreign and defense policy. Let me explain. He's turned to Mr. Erdogan, who has been trying to carve out a portion of Syria now for a very long time. Remember, Mr. Erdogan is also partially responsible for standing up ISIS. Then ISIS turned out to be a Frankenstein's monster and he decided it needed to be brought under control. Now he... O termo que ele usou de Frankenstein monster é um termo muito óbvio, que está subentendido, é isto que lhe permite continuar a falar, porque até a jornalista tem uma cabeça tão louca que não percebe a referência, que deve ser uma milenar. Que é um monstro que tu querias a virar-se contra ti próprio. Mas isto foi um monstro criado na administração anterior, com todos os personagens, à exceção do McCain, que já está debaixo do chão, e espero que bem a arder nas labaredas intensas do inferno, por tudo o que fez, que ainda continuamos a idolatrar os que cá ficaram, e a defender as políticas dele deles, e a criticarem o Trump por ter tomado esta decisão estratégica, como estamos a ouvir do ponto de vista de um coronel militar. He wants to resettle Sunni Arab refugees in northwestern Syria and create a kind of security zone for Turkish interests. But he's also simultaneously told Mr. Erdogan, you can do this, but now you are responsible for dealing with ISIS if ISIS rears its head. If it comes back, it's your problem. Now, this is a very important point. The president has shifted the burden of responsibility for something that is clearly regional, clearly goes back to Turkey, to Mr. Erdogan. At the same time, Russia has promised to maintain the territorial integrity of Syria, come what may. How is Russia going to deal with Mr. Erdogan, who has decided to carve out a piece of Syria for his own purposes? And then we have Iran. Iran wants to maintain its connectivity to Lebanon and its Shiite allies in that country. But with the Turks dominating northern Syria, Iran now is going to be unable, or at least will find it far, far more difficult to connect with Lebanon. The point is, the president has checkmated all of the key players in the region in Syria. Now they must confront each other. Lá está. Eu achei uma boa análise. Para já cortar a ligação com a Líbia. E a Líbia, coitada, ficou destruída desde a morte do Gaddafi, que a Hillary Clinton bateu palmas por ações dos ISIS patrocinados pelos suspeitos do costume. A Rússia tem vindo a defender a Síria, e ainda bem que o tem feito, para manter o conflito até chegar a este ponto que o tabuleiro do xadrez geopolítico está com estas peças para jogo, porreiro. E agora também temos que ver, porque eu às vezes penso na Rússia, a Rússia neste momento não tem nada a ver com a ex-União Soviética, parece que está a passar assim um bocado por uma terapia de choque e com o aval do próprio público, e tem os seus defeitos, mas mantém-nos em casa. Os globalistas é que não estão a gostar daquele nacionalismo subentendido que o Putin está, tipo, se calhar um bocado a forçar, da mesma maneira que a esquerda força no sistema de educação estas doutrinas de tolerância que vão longe demais para qualquer coisa que possa vir a ser construtiva ou com projetos de futuro em relação a este projeto europeu que está super encaminhado para a autodestruição. E a Rússia está a tomar medidas de contenção, gostem ou não, de manter a sua soberania e a sua identidade. E então, isto é um problema para os globalistas, mas lá está, as peças do xadrez estão realmente postas numa situação que a única coisa que ainda não foi aqui discutida é aquilo que mais nos preocupa a nós, meus amigos. É as consequências que a Europa vai ter que levar com, porque continuamos a ser representados pelos bostas e pelas Merkels e pelos maricons e por essa gente toda. Esse é que é o problema. Mas já lá vamos. Vamos então ouvir a segunda parte deste coronel que, pá, por que não? Já que não está nos mídia, vamos ouvir aqui um pouco de equilíbrio. Before we arrived, the Maoist communist Kurds in northern Syria, who have a long history and a close relationship with Moscow as a result, were always interested in aligning themselves with anyone that would further their cause when their cause involves independence for themselves in Syria and also attacks against the Turks, whom they regard as enemies. In our absence, the Kurds now have to make a decision. Do we make a peace with Damascus, which is what the Russians have told them to do, which is what we have privately told them to do, which is what the Syrian government would like them to do? Or do the Kurds... Esta primeira parte da proposta, independentemente de tudo, parece-me o melhor para o planeta, que é mais a situação que nós estamos enquadrados, mas não explicado. Mas provavelmente é esta que sai. Decide to take on the Turks independently. I rather think that the Syrian Kurds will decide that it's probably in their interest to side with Damascus. So once we pull out, I think we'll see that happen. But here's something else. Israel benefits from this because Iran is now at loggerheads with Turkey. Iran is interested in connecting to Hezbollah. The Russians have no interest in turning Syria into a platform for attack against Israel. Huh. So the Russians and the Iranians, who are checkmated by the Turks, now the Turks and all three of these people have to deal with the reality that Israel and the United States are benefiting from our withdrawal. Bom, e aqui temos o conflito de interesses, em que volta novamente, e justificadamente através da influência e da estratégia, patrocinar sempre os mesmos do costume. Porque quem causa o conflito, quem vive bem dentro do conflito e da instabilidade, são os suspeitos do costume. Isto para eles é o oceano calmo. Enquanto toda a gente se anda a degolar uns aos outros, é que está o interesse. Por isso é que a história nunca evolui dentro dos nossos mídias. Nada. E agora vamos passar, é mais na segunda parte, para o clipe do Steve Pachanik, e até vamos aprender que há uma região no mundo tão insólita que anda realmente recheada de camelos, que eu próprio tive que ir googlar essa merda. Epá, eu quando digo googlar, eu por acaso uso mais o Bing há muito tempo, porque, epá, o Google tornou-se numa coisa que não é as respostas que eu quero que me aparecem. Não é as respostas que eu quero que me aparecem. Mas para consumo público, agora vamos ouvir a opinião de um israelita, de um judeu, eu já nem sei, nem eles próprios sabem o que é que isso quer dizer, mas pronto, que serviu no Serviço de Inteligências americano e não sei o quê, Steve Pachanik, um repetente nos meus podcasts, e tenho achado uma piada, realmente é muito bom para tirar clipes, mas ele aqui vai tocar mais de uma forma cínica. Mas mesmo cínica, do ponto de vista de um judeu que não vai levar com as consequências, por mais razão que eu falo, nós aqui na Europa, e nós aqui, eu nem digo nós aqui na Europa, eu digo nos países ocidentais, à exceção da América, porque isto foi uma boa jogada para eles. E agora, as políticas de compactuação que a União Europeia decidiu em nome de qualquer líder de um Estado-membro, da Inglaterra querer sair, e a Islândia já não está preocupada com isso. Agora é que as coisas nos estão a cair em cima, como se nós já não soubéssemos, não é? Do leave Syria. We do not need to be in Syria. The reason I say that is because I was in Syria before the war just started, and I warned the CIA and I warned our military intelligence not to go in. Of course, CIA went in, and during the... Antes disso, não se esqueçam, já gravei o podcast Operation Sycamore, Timber Sycamore, e já provei N vezes com clipes até dos próprios mídias que Bashar al-Assad não bombardeou com gases tóxicos, ou seja lá o que for. Foi tudo feito pelos protagonistas que nós vamos ouvir, tudo para passar, mas tenho que perceber o contexto de onde é que eu venho. The Obama administration, Biden, Obama, Kerry, Brennan and others didn't listen to what I had to say. But Syria I found to be very advanced. Number one, Bashar al-Assad is a physician and an ophthalmologist. If you want to send an envoy there, I would strongly recommend that you send Dr. Rand Paul, who's also a board certified ophthalmologist and particularly believes in what you and I believe in, which is no more wars. He can work with Assad, who's also the ophthalmologist. Number two, don't listen to your critics. First of all, Mitt Romney doesn't have any experience in war. As a matter of fact, we call him a chicken hawk because when he was drafted into Vietnam several times, he refused to serve and ran immediately to Paris as a Mormon missionary. Now, I happen to like the Mormons. I worked with Brent Scowcroft. I worked with a lot of CIA operatives who are Mormon. I have never met a more cowardly Mormon in my life than Mitt Romney. And not only is he a coward, of course, he's despicable as an individual, as a senator, and as a businessman. Okay. Eu não posso adicionar muito a isto. Agora, esta é a parte que é perturbadora, mas nós sabemos que tem uma ponta de verdade, porque é isto que nos preocupa em relação não só à propaganda que vemos cá nos mídias, as pessoas que nos rodeiam ou que acreditam em, sem perceberem as consequências deste exercício de cinismo que vamos ouvir agora do Steve Pachanik. Then let's talk about the other critics. Liz Cheney, the daughter of the most treasonous, cowardly American I have ever met, and the one Nixon couldn't stand, the one Kissinger couldn't stand, the one I couldn't stand, none other than Dick Cheney, the biggest coward and treasonous individual in the history of the United States. He was drafted not once, but 11 times to go to Vietnam, and 11 times Mrs. Cheney, Liz Cheney's mother, and Dick Cheney were able to avoid the draft, yet nevertheless he sent us to Vietnam, Iraq, Afghanistan, and all the wars, but he was too cowardly. So I wouldn't listen to Liz Cheney. So the key aspect here is to do exactly what you said. The Kurds will not be killed. First of all, Erdogan is receiving $6 billion from us and from the European continent because we do not want any North Africans to go into Greece. And guess what? Erdogan is doing our bidding. At the same time, you give Erdogan some more money and he will not get involved with the Kurds. The Kurds will be safe. If you fear that anything is going to happen to the Kurds, then allow them to establish themselves in the Europe, in Norway, Sweden, England, France, Spain, Italy. There's a lot of places to go. At the same time, if everybody's afraid of the 10,000 terrorists that were held in Syria, then let us concern ourselves about another place where they can be placed and no one is in danger. That could be Australia. Australia is so large. Guess what? It's one of our closest allies, and they can easily absorb 10,000 ISIS members in the middle of their country. And by the way, we have more camels in Australia than we have in the Middle East. So I think the terrorists will be very comfortable in Australia as well as New Zealand, since they're our good allies. But in fact, what you said is correct. We spent a fortune in that war. We spent a fortune to get the Kurds on our side. Now it's time for the Europeans, Russia, Iran, Egypt, United Arab Emirates, the Saudi Arabians, and Israelis to handle this problem because that's their regional concern. It's not our concern. Bom, isso nunca foi o interesse deles, foi sempre o interesse de quem? Só que agora a despesa já pode ser passada e a Europa vai pagar as consequências e a Rússia vai ter que se provar a si própria. E o Irão se calhar até muda de contexto agora neste movimento geopolítico por causa disto. E agora, como é que os mídias vão disfarçar isto? Olha, eu quase ia assim aos mídias. Estás a ver? Passaste tanto, medo a tanto tempo a falar mal do Trump que agora, olha, agora ou sou jornalista, meta 20 na sua casa. Porquê é que não falaram tanto do Tratado de Marrakech na altura que foi aprovado como um jogo qualquer de futebol que vai passar no próximo fim de semana ou qualquer dia? Não sei, pronto. Estamos nesta situação, complicado, mas simplificado para as pessoas. Ora, eu acho que já estou aqui despachado da Turquia. Não estou despachado por agora, estou só despachado pelo momento, digamos assim. Porque ainda por cima a União Europeia, sempre a ver se a Turquia se junta como membro, epa. É que é mesmo, é que o cidadão já nem tem sequer mais pés para dar tiros nele próprio. Isto tornou-se ridículo. E obviamente que os suspeitos do costume é que ficam sempre a ganhar. E um certo império continua a prosperar. Mas agora vamos ver, porque basicamente deixaram agora na percepção da mão dos amadores, seja lá o que for que seja, a resolução geopolítica, porque estão sempre na salvaguarda da instabilidade, porque é por esses belos mares que navegam. Vamos passar um bocado para a China. Porque a China é um grande player. No meio disto tudo, quiçá se até estas decisões andam a ter algum tipo de influência económica, quiçá. Eu não quero ser aquele gajo da teoria das conspirações, não, ainda acham que eu pertenço ao ISIS, mas quiçá realmente haver, estar aqui a ser reestruturada uma certa adaptação ao mercado financeiro global e económico, porque mesmo quando falamos no Trump, bem ou mal, quando está bem ou mal, ele é um homem de negócios. E a China já exerce uma dependência dantesca em relação ao mercado económico, porque somos todos escravos e nunca se fala na porcaria dos boicotes ou nada que seja o que for. Ainda no outro dia fez 43 ou 46 semanas que os coletes amarelos continuam a se abater em França. Hong Kong já vai em largas semanas também. Hong Kong. Vamos lá ouvir então o que é que o pessoal anda para ali a dizer por Hong Kong em relação à China. The police force in Hong Kong is completely under the command of the Chinese Communist Party. It's the tyranny which is the existential risk of humanity. Understand this. It's not just the bill. The bill has been withdrawn. But if you have not mistaken. But the thing is, Hong Kong has changed. Hong Kong, we are fighting for our freedom and survival, okay? And the world should know, if Hong Kong falls, the whole world falls, okay? Because the Chinese Communist Party is the existential risk of humanity, period. É triste. É um bocado triste. Mas é um bocado verdade. Vamos então continuar a ouvir, por exemplo, houve um episódio do South Park sobre a crítica da China. Eu falho realmente ainda ter visto o episódio, porque não tenho pouco tempo. Não tenho tempo. Tenho é muito pouco tempo para fazer estas coisas, mas realmente até já arranjei aqui um clipe que é uma crítica dentro do episódio do South Park, segundo percebi, do quanto realmente a dependência da economia ocidental está dependente do baixo custo de nível de produção que existe na China por ter exatamente aquelas regras que não interessam a ninguém, que os humanitários e os ecologistas e os vegans e 30 por bolinha continuam a defender dentro da nossa sociedade, que tem tão poucos defeitos dentro do que se queixam, andam a micro apontar dedos em relação a eventos muito convenientes para a sua causa, mas continua a ir à loja dos chinês e não praticar boicotes, a defender um sistema e um regime que já monopolizou as economias ocidentais todas, que é um perigo. Dentro das regras que vêm de outro sítio, que navega muito bem dentro da instabilidade, seja ela social, económica ou financeira, militar, geográfica, seja o que for. Então vamos ouvir este clipe do South Park, que é uma pena, porque este clipe abre uma introdução, porque isto visto por imagens, há muitos gajos do NBA dentro do avião a ter a ideia óbvia, que já é tarde demais, que só perpetua a destruição de uma economia ocidental. South Park, é até uma honra. First time going to China? No, not really. It's my first time. I'm going out to try and drum up a little business. What are you heading out for? I work for a clothing company. We're trying to break into the market and get the Chinese people as customers. Oh, hey, fuck you. Huh? I had that idea like 3 days ago. So what? So when did you come up with it? Hey, Mitchell, you're on this flight? Yeah, that's so funny. I'm working for Google now, overseeing the expansions into the Chinese user base. He had still with the NBA, doing some press with the players to try to get more Chinese viewers. Oh, for Christ's sake! You have a good idea and everyone wants to copy you. Fine, I can handle some healthy competition. Who else wants to go to China and get some of their money? Oh, for crying out loud. Let me guess, you work for a company trying to get Chinese people as customers. Wow, where'd you get that idea? It's okay. I'm sure there's plenty of Chinese people for all of us. Isto basicamente é um reverso do mercado, não é? Tipo, vamos pôr a China a fazer toda a nossa produção para satisfazer os nossos clientes, e agora os nossos clientes querem investir em relação à prosperidade daquele sistema que, já em desespero para salvaguardar algum tipo de recurso ou soberania, que em nome da dívida vai sempre ser hipotecado sem qualquer hipótese, como nós vemos a EDP e os CTT e etc., a ser manipulado por isto. Até o turismo que eu vejo aqui em Cascais anda muito de olhos rasgados, pá. E isto é uma daquelas coisas que, de repente, por causa deste episódio, até evidenciou que a própria NBA teve que arranjar representantes ou porta-vozes que fossem aos mainstream media justificar realmente, afinal, o seu business plan, como a merda do Sporting e todos os outros clubes que andam-se a safar à conta da complacência do povo português, como todos os nossos líderes, por essa Europa acima, que até mete nojo. Como é que as coisas estão contextualizadas, e até não esquecer aquele evento que houve com o main player da Blizzard num jogo qualquer, que falou a favor de Hong Kong e a China o baniu, e a Blizzard tomou providências e o povo, os gamers, estão a fazer boicotes. Ótimo, até os gamers que estão a jogar com tudo feito na China, como nós, infelizmente, acabam por ter uma utilidade política pela primeira, deve ser tipo a primeira vez que estão a ter uma utilidade política em relação ao protesto do seu próprio vício em relação ao mundo. Só que obviamente que isso não é falado só nos meios dos gamers, mas vamos ouvir então o quão depende a National Basketball Association nos Estados Unidos da China como o mercado asiático, até aposta na Greta para ganhar o Nobel, porque tudo é uma aposta dentro deste continente, que também nos domina. Well, I think the cultural impact that China's influence over a great sport, a great American sport like basketball, is just now being exposed, and just how dependent the NBA is on the Chinese economy and Chinese money to put on the appearance of how great the league is doing. Without the Chinese money and without, because you really have to understand, the shoe companies, Nike, Adidas, they run American basketball from the high school level all the way to the pros, and the shoe companies are dependent on the China market. And that's where all of this is coming from. You see NBA players constantly over the summer during their offseason running to China to do the bidding of their shoe companies and to sell their shoes in the China market. And so the NBA is really being exposed as not nearly as much of American business as it is a global business, with China perhaps having more influence over it than even America. E aqui está, na indústria cinematográfica, nos jogos, que ultrapassaram-nos em 2008 ou 2006 em termos de budget anual, estamos nas mãos da China. Pronto, ok. Portanto, vamos lá fazer um resumo deste podcast. Está tudo lixado. Pronto, então vamos até, por exemplo, só para rematar, para não ser enfadonho demais, vamos até ao Canadá. O Canadá também está prestes, é 40 dias, e daqui a 37 dias, uma coisa qualquer, vai haver eleições outra vez, para renomear o Justin Trudeau no seu sítio, provavelmente, mas o Justin Trudeau também tem feito um horrível trabalho ali pelos lados do Canadá, porque um horrível trabalho, na nossa perspectiva, tem feito um bom trabalho, como alguém como o António Costa possa falar. E então temos um Bernie por lá. Não é o Bernie Sanders, é o Bernie. Tem uma letra extra e isto é os últimos clipes, é Bernier. É os últimos clipes que vão ser passados em inglês, porque depois vamos ter os debates em francês, porque, como sabem, o Canadá é assim um bocado dividido ao meio culturalmente. Essa é a desculpa deles. Para ter um Justin Trudeau no sítio. E então temos aqui uns paralelos, se me permitem. Tinham que estar com rebarbadoras a esta hora. Sempre a mesma treta, mano. Aposto com vocês que isto é ou é ucranianos ou são brasileiros, mas pronto. O Bernier, que é o nosso, digamos, André Ventura do Canadá, que está a ter o seu impacto mais ou menos mediático, faz as perguntas certas e mesmo antes de ter governado sequer um segundo, já caiu na cláusula do extrema isto ou aquilo, não é? Como é muito hábito dos mídias classificarem logo as pessoas à partida. E os mídias, os políticos, como têm aquela relação simbiótica, tudo o que eles dizem, se estiverem no lugar certo, então é perpetuado através dos organismos de comunicação social, como se fosse uma realidade sem provas dadas, porque até os que lá estão podem nos dizer de boca cheia, porque nunca vai ser recordado o cadastro político que eles têm, mas quem está numa tentativa de entrar e fazer qualquer coisa um bocado mais direcionada para o país do qual se candidata a governar, acaba por cair dentro daquela cláusula do nacionalismo, radicalismo, que às vezes quer dizer pacifismo, mas é conforme os ouvidos de quem ouve. Então, vamos lá começar pelo princípio. In a battle for his political life, Prime Minister Justin Trudeau absorbed withering attacks from both sides. Justin Trudeau only pretends to stand up for Canada. You know, he's very good at pretending things. He can't even remember how many times he put blackface on. In the only English language debate in Canada's brief 40-day campaign, again and again, Trudeau took fire, first from the right. Mr. Trudeau, you are a phony and you are a fraud and you do not deserve to govern this country. And then from the left. The problem is that you said a lot of these things in 2015. So what's it going to take now for Canadians to believe that you're actually going to follow through on your promises? What's it going to take for you to follow through on these commitments? Because your words are not good enough anymore. It's not good enough to have better rhetoric than Mr. Scheer. You bought a pipeline. You can't be a climate leader and spend $10 to $13 billion more on a project that by itself blows through our carbon budget. Trudeau going with the jab first. It was reminiscent of Trudeau's charismatic debut on the political scene in a celebrity... Ok, só de lembrar que este pipeline foi uma campanha feita antes do, feita antes do Trudeau ter ganho o seu primeiro mandato, usada pela própria parte dele em concluir a construção daquilo. Só que como hoje em dia, isto é um reflexo autêntico em relação à campanha que nós sofremos em Portugal. É um reflexo em relação a... As mudanças climatéricas são tão graves que até um pipeline para azar e eletricidade ou um Just a Social Warrior de dizer o que tem a dizer na internet acaba por ser um problema. Isto é mais um momento de hipocrisia que nós sabemos que passamos constantemente em Portugal. As in that fight, he struck back, first to the People's Party candidate who was accused of tweeting bigotry. Your role on this stage tonight seems to be to say publicly what Mr. Scheer thinks privately. And then directly to his closest rival, Conservative Party leader Andrew Scheer, who arrived to mocking chants of USA. That is a reference to his recently revealed dual Canadian and U.S. citizenship. And your plan is to rip up the only serious plan to fight climate change that Canada has ever had. All right. Canadians know how important this is. Time's up for you as well, Mr. Trudeau. Scheer has vowed to eliminate Trudeau's carbon tax, which he calls too expensive. Polls give only Trudeau and Scheer a realistic chance of winning a mandate in the October 21st election, but the other candidates could become kingmakers. Analysts expect the Liberal Party to lose seats, possibly even its majority, and that would leave each side scrambling to form a coalition with enough votes to control Parliament and the Prime Ministership. In the end, political analysts say, the campaign is a referendum on Trudeau's tenure. The question is, do we want to continue for the four next years with Trudeau, or is it that bad that we want to change and go back to the previous government? No, I did not. Gentlemen, one at a time. We are committed. With a contentious field vying for position just 2 weeks from Election Day, none of the contenders seem to want to leave a crossword unspoken. John Hendren, Al Jazeera, Gatineau, Quebec. Uau, e vamos buscar esta informação a sítios duvidosos. Mas vamos ouvir então a abertura, porque por mais duvidoso que a Al Jazeera seja, em Portugal é que não passou nada disto, né? Então vamos lá. Mr. Vernier, your opportunity to respond. Thank you. We are the People's Party and we put Canada first. The other leaders on this stage are globalists. They spend your money. Este homem que está a falar é o tal Vernier. Que é um nacionalista, que nem sequer, pronto, nota-se a pronúncia francesa no inglês dele. Ok, este é o André Ventura lá do sítio. Vamos rebobinar um bocadinho. Mr. Vernier, your opportunity to respond. Thank you. We are the People's Party and we put Canada first. The other leaders on this stage are globalists. They spend your money to buy a seat at the UN Security Council. And also they are giving your money to other countries to fight climate change in Asia and build roads in Africa. The UN is a dysfunctional organization and we must be able to fight for our country. Actually, we are the only party that will have a foreign policy that is based on our security and prosperity for our country. Mr. Vernier, thank you. The next opportunity for Mr. Singh to respond. Thank you very much, Lisa. Thank you very much, Regan, for your question. I know it's tough to ask questions in front of a big crowd, so thanks for doing that. And thanks to... Agora vem o globalista. Canada, for joining and taking part in this discussion. To me, leadership is about who you're fighting for, the choices you make, and whether you're doing what's right for people. And whether it comes to international affairs, standing up to Trump, making sure we fight to build a better... O que é que standing up for Trump tem a ver com as políticas deles? Porquê é que isso havia de ser feito de campanha eleitoral? Eu até podia dizer assim, pá, eu tenho que ter um candidato português que realmente negocie o fluxo dos rios e das barragens que passam pelo nosso território em relação à Espanha. Mas daí, digamos, se calhar temos assuntos mais importantes, por exemplo, se nós andássemos a combater pela nossa soberania, era muito mais fácil ter essa discussão, em termos soberanos, digamos assim. Mas vamos lá continuar a ouvir, e isto é um ucraniano com a rebarbadora, eu espero que não passe muito, mas porra, é irritante-me. Estes gajos é... Eu não sei, chegam aqui, compram uma vivenda, eu não percebo. ...agreements that actually put Canadians first. For me, the question really comes down to... Do you have the courage to stand up to the powerful and wealthy interests, the corporations that are having too much influence over Canada? And I've seen so far in Ottawa, whether it's Liberal or Conservative governments, they haven't had the courage to stand up and fight for people. We're different. We're in it for you. I don't work for the rich and powerful. I work for people. Okay, pronto. Mas a agenda dele continua a ser a mesma. Vamos continuar a ouvir esta discussão que é entre o Bernier e o Singh. Isto é tipo a coisa mais escaldante que possa acontecer no Parlamento, canadense. E isto é um espetáculo. The question, you must tell the truth to Canadians if you want to be the leader of this country. And what I'm saying about extreme multiculturalism, it is not the way to build this country. Yes, this country is a diverse country, and we must be proud of that. But we don't need a legislation like the Multiculturalism Act to tell us who we are. We are a diverse country, and we are proud of that. What I'm saying, because it's in line with the immigration, I'm saying that we must have fewer immigrants in this country to be sure for these people to participate in our society. So it is a great country, but it's time to have a discussion about the immigration. We don't want our country to be like other countries in Europe where they have a huge difficulty to integrate their immigrants. And Whoa. Este Bernier é um espetáculo. Vejam bem como ele analisa o problema da Europa, mesmo com os nossos líderes europeus a dizerem exatamente o contrário em relação à tese que está a ser defendida. It's time to have a discussion about the immigration. We don't want our country to be like other countries in Europe where they have a huge difficulty to integrate their immigrants. And I'm a proud Canadian, and that's why I love this country, and I'm the only leader on this stage who wants to have a discussion about the level of immigration. So we're definitely going to have a lively debate tonight, because now it is Mr. Singh's opportunity to debate Mr. Bernier on that very question, the temperament required for a good leader. I mean, Mr. Bernier, after hearing what was just said, you could have just said, hey, man, I messed up. Because those are pretty horrible tweets that you made. And really, for me, I mean, it should come as no surprise to you. I believe a leader is not someone who tries to divide people or to pit people against each other. A true leader is someone who tries to find bridges, bringing people together. That's what a leader does. And a leader works for the people who need help, not helping those at the very top, which we've seen with governments in Ottawa for far too long. They've been working to make life easier for the multi-billionaires. They get massive corporate tax cuts. Billions of dollars go towards them. We see offshore tax havens continue. This is not the way to build a country. The way to build the future is to help out the people that need help. You won't be able to help Canadians with your socialist policies. It will hurt everybody. It's not going to help anybody. It will hurt everybody. It's not the way to build wealth and growth in this country. You must believe in people. You must give back their money in their own pockets. What you're saying is not helpful. E pronto, e aqui vemos o quê? Vemos alguém que, tipo, tenta concordar com a oposição, mas diz que só as vozes das pessoas que não concordam com o regime canadense e entram a torto e a direito é que têm o poder de liderar em relação a qualquer coisa. Ok, então vamos lá. O que é que estas políticas trazem pela pia abaixo? Séries também que são doutrinadas à brava, patrocinadas por instituições que eu já falei em podcasts anteriores, como a série do FBI, que é uma série que não tem tido algum tipo de audiência para se perpetuar, mas o mais engraçado é quando a gente ouve isto em áudio, além da má representação e da má qualidade dos atores que são contratados para o projeto, é horrível. Como o script, se fosse exatamente o inverso, no tal nome da igualdade que tanto promovem, mas a igualdade é excepcional para uma só espécie, vejam só como é que a doutrina dos milenares que vêem estas merdas em serviços que são realmente tipo em que os olhos são fechados por fazer streaming a séries que são investimentos que Hollywood realmente se queixa de ter a perda dos seus próprios lucros em relação à pirataria que existe na internet, por isso vamos usar isso como pretexto, toca a suprimir, mas estes sites existem sempre a dar estas séries. Vejam só bem como esta fase final de uma série chamada FBI acaba. I was at the garage, but I wasn't looking to kill her. I just wanted to get her on video, ambush her, get her to say something stupid so I could post it on my YouTube channel. So you took a job handing out tuna rolls just to confront Caldwell? Sure did. Why? What were you going to confront her about? My brother, Wayne Simmons. She had him locked up for 10 years for a crime he didn't commit. She was the prosecutor in Wayne's trial, made up all kinds of stories and theories just to get a conviction. But now that she's running for president, I gotta let the world know how evil that woman really is. Evil? Senator Caldwell. Damn right. Sasha, I know it hurts to see your brother convicted of a violent crime, but it's up to the jury to convict. That's 12 unbiased people who believe that Wayne was guilty. You are campaign manager or something? Okay, I'm just reminding you that Caldwell was just the prosecutor. All she did was present the evidence. It was the decision of the jury to convict Wayne. Yeah, based on Caldwell's lies. That bitch made her whole career maxing out innocent black men. But now that she's running for president, she's suddenly all woke and compassionate, trying to act like she's Martin Luther King Jr. or something. And all you suck-ass white people lap it up and worship the ground she walks on. Lá está. A cena final, se fosse contextualizada com as cores inversas, era completamente abominável. Vamos lá ver. Uma juíza corrupta branca, como nós temos muitos empresários, gestores de banca, brancos e parlamentares corruptos. E a população negra continua-lhes a dar o patrocínio. Porque têm muito a ganhar e estão a perpetuar este sistema. O que é que adianta? O que é que adianta esta divisão? Se o racismo está dentro do homem branco, que é o elitista, que mesmo assim continua a esfolar o homem branco para pagar as vossas contas, enquanto vocês continuam a perpetuar uma luta que nem sequer tem origem no vosso próprio país, what the fuck? Eles não estão a ajudar em nada. Levem a vossa propaganda para as terras de origem e tentem fazer a diferença, porque aqui é difícil de marcar a diferença quando nós próprios conterrâneos não conseguimos falar, porque vocês estão à nossa frente a queixarem-se dos crimes que há em África, como se Portugal tivesse a culpa dessa merda, ou os brasileiros, ou o diabo carregue, e quando a própria história anda completamente turpada em relação a que toda a gente não quer admitir que só querem um cheque. Só querem um cheque! É chato trabalhar, eu sei. Vocês só querem um cheque. Por isso é que mesmo quando ganham um cheque, abandonam a bandeira de um país que não tem nada a ver com o país que te vai dar o cheque. Está mal. Está mal. Está muito mal. Não pode ser assim. Não, a gente está a tentar nos safar. Quando a gente safar, até a gente recebe alguém com valor da vossa parte. A gente não vos quer ajudar nem prejudicar. A gente quer que vocês se aguentem, porque prejudicados também estamos nós. Vamos acabar com esta simbiosidade. Porque a elite é que nos está a governar. Esquece essa merda. Vai-te queixar à China. Vai-te queixar a Israel. Vai-te queixar aos Estados Unidos. Vai-te queixar o diabo que carregue. Aqui não. Aqui está mal. Jesus. Bom, vamos ouvir só um clipe de entrada. Fear your opportunity to respond. Well, thank you very much. And of course, I will always stand up for Canada and Canadians' interests and promote free trade and defend our interests all around the world. But Justin Trudeau only pretends... O mais engraçado nesta abertura é que para mim, eu não sei o que é que não faz sentido aqui. Eu não sei o que é que faz sentido aqui. Eu não sei porque é que alguém se candidata à liderança de um país só a falar com eleitores que saibam que a nossa soberania não foi hipotecada para comerem com isto como algo negativo. Vamos lá ouvir o Scheer a abrir isto. Scheer, your opportunity to respond. Well, thank you very much. And of course, I will always stand up for Canada and Canadians' interests and promote free trade and defend our interests all around the world. But Justin Trudeau only pretends to stand up for Canada. You know, he's very good at pretending things. He can't even remember how many times he put blackface on. Because the fact of the matter is, he's always wearing a mask. He puts on a reconciliation mask and then fires the Attorney General, the first one of Indigenous background. He puts on a feminist mask and then fires two strong female MPs for not going along with his corruption. He puts on a middle-class mask and then raises taxes on middle-class Canadians. Mr. Trudeau, you are a phony and you are a fraud and you do not deserve to govern this country. Este gajo, basicamente, porque isto é o Scheer, não é o Bernier, abriu a cena a dizer tu estás muito mal e deixa-me eu fazer a mesma coisa, que é impressionante. Mas tudo bem, então vamos olhar, só para rematar, isto é uma estupidez. Canadá é o Bernier. Pensem pensem no candidato americano. Epá, fogo, varreu-se-me da cabeça, não acredito. Foi corrido nas eleições. O Bernard. Whatever. Meu Deus. Ih, vou ter que fazer aqui um corte. Não interessa. Silêncio. Ok, lá está. É daquelas coisas. Pensem no Bernier como Sandy Berners, mas ao contrário, no Canadá. Mesmo oposto. E agora vamos ouvir, tipo, no meio desta equação toda, destes cotas jurássicos, que andam com estas políticas de globalismo absolutamente ridículas, a não perceberem qual é o contexto do que é que o futuro, como Big Brother, 1984, George Orwell, nos vai trazer, porque vou-vos passar só dois clipes naquela para me ir embora e vamos lá ouvir isto. Some of us need to protect so much more than ourselves. A cause, a platform, a message, a movement. Protect your sources. Isto é a Google. And your story. Protect their story. Protect your partners. Protect your team. Protect what matters. If you're an activist, journalist, executive, thought leader, public official, or part of a campaign team, or anyone who feels vulnerable to highly targeted online attacks, Google's Advanced Protection Program is our strongest level of account security, and it's designed for you. Turning it on is straightforward and only takes a few minutes. Ok, está aqui o esquema de proteção da Google em relação a críticos ávidos como nós. Mas, tipo, Google é muito Android, YouTube, etc. Será que isso afeta, de alguma maneira, a Apple? Take a look at Apple. They are letting you know now how often apps on your iPhone track your location. Yeah, this is part of the new iOS 13 software, which installed automatically on my phone last night, by the way, and it's gone. Now I'm trying to figure out what the heck to do with it. That's what it was. Yeah, once you get new to it, you know, once you get used to something, they go ahead and change it. But this is considered a good change. You actually see a pop-up now that says, are you aware that this app is following you night and day? And it allows you right there on the screen to turn it off. You can have the option of just saying, I want them to track me when I'm actually using it. So when you're on Google Maps, for instance, it's nice to know they know where you are and you can track where you want to go, but you don't want them following you all the time. I mean, same with Uber and same with any others. You can also do it manually. That's just going into the settings, privacy, locations, and all that stuff. But this is a new way of Apple trying to enable you to give you more power to turn off apps that are following you. I like it. Yeah. What's that? All right. Sure. Ok, pronto, e temos aqui uma peça de propaganda a vender os novos iPhones, mas basicamente nós sabemos que por default, e a maior parte dos users não vai lá desligar isso, deixam isso ligado. E além de mais, a Apple, o único poder que a Apple tem é de dizer ao software da Uber, não espies tanto se for o caso, mas a Uber tem um background financeiro tão grande que a própria Apple diz, tipo, caga nisso e põe isso na nossa loja. Porque é Uber. Porque é mais um esquema como o nosso. Que andamos a vender coisas que a retribuição é mínima a um preço exorbitante, por mais que pareça. Eu, sinceramente, eu chamo ao Uber o táxi do vómito. Porque é para isso que o Uber serve. É apanhar pessoal bêbado das discotecas às tantas para poderem vomitar no banco de trás e tu, como Uber, só és aprovado se comprares um carro novo que ainda te enterras mais em crédito. Pá, porreiro! Boa sorte! Porque muita gente, até nos Estados Unidos, a única maneira de rentabilizar o Uber é passar a licença a 3 ou 4 pessoas que, enquanto trabalham, no seu tempo livre, fazem Uber 24/7. Só assim é que dá algum dinheiro. Porque a própria Uber, além da isenção fiscal, parece que é um Benfica multinacional que não paga impostos de salário nenhum, porque mesmo eles tanto cá não pagam, filhos da puta, andam a brincar com os mercados. Ainda se privatizaram e meteram-se no mercado da bolsa e nem sequer 5 euros deram a todos os participantes que os promoveram financeiramente a ter os critérios para entrar para o qual. Filhos da puta, mas ao Uber... sinceramente, entrem no Uber e vomitem o estofo todo, que é para ver se o condutor percebe que é uma roubalheira, não só para ele, como para o nosso Estado, que está sempre de joelhos em relação a projetos do Web Vomit e do Silicon Valley. Porque na hora de dar instabilidade financeira, lá vamos nós ter que sociabilizar a dívida. Não interessa nada. Não interessa se eu passo clipes de Portugal ou de estrangeiro. É sempre a mesma merda. É o mundo ocidental. Se calhar o pior defeito de Portugal. Isto é um comentário triste. Porque nós somos o cu da Europa. Em todos os termos. Eu adoro o meu país. Eu adoro isto. Eu sei que nós somos bem mais do que isto. Mas a própria percepção social do qual Portugal vale, que aparentemente é carregada às costas do Cristiano Ronaldo e politicamente é carregada às costas de quem trabalha honestamente para pagar os dividendos, as dívidas tóxicas, o déficit, o que vocês queiram chamar, para fazer parte deste programa de complacência que só nos enterra e enterra e enterra. Meu Deus, nós somos terceiro mundo, armados em primeiro mundo. Portugal é quase como isto. É um país pobre, armado em rico. E enquanto nós andamos aqui armados em ricos, vamos pagar bancar sem nada ter. Vamos ser vendidos sem nada o ser. Vamos nos extinguir sem ter nada para mostrar. É triste. Muito triste. Status quo, o caralho. A seleção marcou, Portugal está a perder. Ontem Portugal ganhou o Luxemburgo, não é? A seleção. A seleção! Porque Portugal de vez em quando veste um calção e anda a jogar à bola, não é? Ganhámos perante Luxemburgo. Luxemburgo? Luxemburgo é um de muitos corruptos em Portugal, metem os seus dinheiros numa offshore. Luxemburgo ontem não perdeu. Vocês acham que Portugal ganhou ontem? Luxemburgo ontem não perdeu. Luxemburgo ontem continuou a assimilar a nossa riqueza roubada por entidades corruptas que pertencem ao mundo do próprio futebol, que gerem a seleção portuguesa quando ganhou. Ninguém ganhou. Portugal ontem perdeu. E mesmo que Portugal perdesse, ontem Portugal perdeu. Portugal continua a perder enquanto as pessoas continuam a associar Portugal a uma coisa diferente. Portugal não é a União Europeia. Portugal não é uma seleção. Portugal é Portugal. Portugal é mesmo tipo barra pesada. Nós temos uma herança histórica brutal. Nós temos tanta influência. Não há canto nenhum do mundo. Nós somos os campeões do multiculturalismo. Mas ao mesmo tempo somos pequeninos demais. Tenham calma. Vamos aos poucos. O globalismo pode vir a acontecer, mas não é amanhã como vocês querem. É muito depois. Deixa a coisa acontecer naturalmente. Isto não é um interesse para o mercado chinês. Isto não é uma casa para ser vendida. Isto é um país, isto é um povo, é uma cultura. E a própria percepção de quem nos quer vender ao globalismo é que não percebe que a única maneira de vender Portugal é por Portugal ser como é. E a única maneira que eles encontram de vender Portugal é a pôr Portugal a deixar de o ser como é. Mesmo dentro do vosso plano ridículo, vocês estão tão errados. E estão sempre a apostar nas pessoas erradas. Mas o esquema está a correr bem. A próxima geração vai vir doutrinada, de mão estendida, a pedir um cheque, porque tem mais privilégios do que direitos. Bom trabalho. Espero que vocês paguem por isso, porque nós não vamos ter dinheiro para pagar. Nós nem sequer tínhamos dinheiro para perdoar a dívida da banca de suporte. Meu Deus. Enfim. É complicado. Ficamos por aqui. Este é o podcast, não interessa, fuck it. Fica por aqui, até à próxima, tudo bom para todos.